Essas fotos eu guardei, mas não tem saída. Hoje te vi e a minha cabeça mudou. Será que eu não me convenci que o meu sentimento acabou? Mas se você vier me pedir pra voltar, confesso que vou te querer. Deixei de te amar. Te querer, eu nunca deixei de te amar.